Ajustando 0-1, repasse nivelado. Vento 1-0-0 graus, 179, são 3-1-5-5. Vira colar, são 3-1-5. Alfaredo 2263, vou em Mari para interceptar a chegada a Mari, desapare o nível de voo 050, ajuste na 010. Alfaredo 2263 ao 050, na proa de Mari. Papá Romeu 90 Oscar Whisky, informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 13 milhas, com o Fé Romeu 22 fazendo circuito de tráfego na pista 17. Papá, papai, papá, serra, prossiga. Fazer mudança de regra, é a prova rotatória, da presente. Tente o plano de voo modificado no 746, desse em condições visuais para 3.500 pés, ajustando 0-1, na proa do SEASA. Papá, 3.500 pés, proa da SEASA, papá, papai, papá, serra. São 3155, contato radar na decolagem, via saída da El, submantenha nível de voo 320. Igual da El? Autorizado da El, são 3155. Da El, pronto da El, obrigado. É 6327, correção 6227, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.8. 251.2886227, boa. Boa. Mike Serra Golf no solo 48, autorizado backtrack e táxi até o parte 4. Papá Eco, Papá Serra, desça para um no meu pés, adiciona 010, reposte visual com campo. Meu pés, Eco, Papá Serra, descendo visual, será reposta visual com aeródromo. Papá Romeu, novembro, é o Suíço, informa o tráfego adicional, 12 horas, 9.4 milhas, rumo sul, passando 4.700 pés, para um no meu pés, Bravo Eco, 9 Lima. Gente, o novembro da Serena se conta agora Paris e visual com campo. Gente, mantenha o corredor Interlagos, reporte SEASA. Papá Romeu, novembro, é o Suíço. Interlagos, reporta SEASA, Paris. Papá Eco, Papá Serra, informa o tráfego 2 horas, 8 milhas, a 1.500 pés, um Charlie 150, na proa do SEASA. Vamos, estamos cruzando 3.500 pés, vamos ficar atentos a esse tráfego. Papapá, Eco Papá Serra, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 118.95, Eco Papá Serra. Gente, o Eco Papá Serra, reporte final da pista 17 embaixo e travado. É. Mike Yankee, livre acionando o Pátio 4, chame táxi. Autorizado o pouso, pista 17, o vento 1,00 graus, 1,8, nós, Eco Papá Serra. Papá Romeu, novembro, é o Suíço, que para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 1,18, decimal 9,5. 118, 9,5, 9,03, obrigada. São pouso. Livre acionado, parte 5, chame pronto para o táxi. Torre Salvador, Papa Romeu, novembro, Aracruz, João com campo na rotatória. Bem, Papa Romeu, novembro, Aracruz, e o ajuste 1-0, 1-0, autorizado final da 1-7, reporte cruzando a vertical da Inrimar. 1-0, 1-0, reporta cruzando a vertical da Inrimar, novembro, Aracruz. Papá, Papá Serra no solo aos 5-2, confirme o pátio destino. Autorizado backtrack via Otto, Catel, Graer, com S Papá Serra. Recebo, 5/5, 3155. Obrigado. 2263. Portaria do 2263, autorizado direto, Serra Vitor, 366. 366-2263. Portaria do 2263. Tem condições de tirar uma dúvida? O teto operacional da aeronave Alfa Tanque 72 teria que nível? 250. Gente grata. Dificilmente chega, isso é só para vender. Ele voa 18, 20 mil pés. Gente grata, passarei 2263. Serra, boa tarde. Tão 3155, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.8. 125.1, 128.8, 3155, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Altareia do 2263, desça para 2500 pés, autorizado o final do procedimento RNAVE da pista 0, resposta avisada. Portaria 2263, se portaria estabilizado. Oi, November Whiskey, vertical RMAR. Gente, Papa Romeo November, Oscar Whiskey, autorizado pouso, pistão no 7, o vento 100 graus, 18 nós. Torre, o November Oscar Whiskey solicita, se possível, pouso na 10, senhor. Então mantenha a final da pista no 7 e aguarde para gerar base da 10. Gente, aguardando para gerar base da 10, November Oscar Whiskey. Confirme o Romeu Golf. Autorizado táxi, reporte no ponto de espera da Papá para ingresso e confirme o PLB. Romeo November Oscar Whiskey avistado, autorizado base, pouso pistão no 0, o vento 100 graus, 17 nós. Autorizado base, pouso na 10, November Oscar Nossa, autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7, o Romeu Romeu Gol. Alinhado e pronto, no 7, o Romeu. Autorizado táxi, aposte na Oscar, Oscar mais 500. Kilo Romeo Oscar, livre acionar, chame pronto para o táxi. Oceano pronto, 6355, boa tarde. Oceano 6355, autorizado alinhar e manter, cabeceirão no 0. E manter no 0, 6355. November Oscar Whiskey, solo 58, direita 1, 2, 1, decimal 1. Na 6355, autorizada a decolagem, pistão no 0, vento 100 graus, 15 nós. Autorizada a decolagem, 6355. Do 4462, acendo identificação. Autorizado, 2263. Sim, a gente mantém o ponto de espera, o Oscar Mike Yank. Okay. 4462, está em contato com a minha duas milhas, Sudeste Salvador, voe ITAP e desça para o 050. Romeu Golf. Passou 2263, chame Torre Salvador na frequência 18.95. 1-1-9-2-2-6-3. 2263. Passarei do 2263, boa tarde, continue a aproximação. R2 da Avianca já iniciou rolagem na 1-0, aguarde pista livre. Guardando autorização de voo, 2263. Chané 6355, decolado ao 01, chame agora o controle 120, décima 8, tem um bom voo. 208, obrigado, 6355. Passarei do 2263, autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 18 nós. Ele pousa 2263. 5, contato radar, se manter de 360, após 2000 pés, beleza. Após 2000, voa a vida, só bateu ao 360, 6355. Romeu Oscar, autorizado TAC, reporte no ponto de espera da Papá. Quando possível, por favor, coordenar pro 6355 pro de Moscou. Quem que aguarde? Obrigado. Te mantém a posição número 3 para decolagem, pelo meu Oscar. A gente mantém a posição na Quebec, November Oscar Whiskey. Yankee Romeo Bravo, prossiga. Romeu Golf, autorizado a decolagem em pista 1-7, o vento 090 graus, 1-7 nós. Oscar Mike Yankee, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no 7. Oscar Mike Yankee, alinhar e manter. Passarei do 2263, solo 05, direita 121, décima 1. Direita 121, obrigado, boa. 190110, fui servido 366. Romeu Golf, ter falado 05, controle 1208, tem um bom voo. 08, graças, boa tarde. Controle, boa tarde, Papá, Romeu, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, mantém, submantém 180 na Sega Coral. 180 na Coral, Romeu Golf. Já pronto para o taco? Livre acionar, chame pronto, o Oscar Hotel Kilo. Mike Yank confirmando livre decolagem, da 17-100 graus, 189. Oscar Whisky autorizado ingresso, agilizando o quanto possível, reporte liberando na Oscar, November Oscar Whisky. Kilo Romeu Oscar, siga a retaguarda do tráfego que ingressa agora via Quebec, reporte a NR pronto, cabeceiro no 7. Oscar Mike Yankee decolado ao 07, prossiga a corredor Axé, controle 1208, bom voo. Ok, 208, grato. Lima, aqui Let's Pay, é coordenação com o estado dos locais. É, reporte o último homem fora. É, aqui Let's Pay. Chama 355, chame centro Recife, frequência 1251, alternativa 128, decimal 8. Confirma a presença para o meu 355? Recife 1251, secundária 128, decimal 8. 251, 228 para o meu 355? 1288. 288, secundária, obrigado. Rua 26, sua identificação. Gente, o Kilo Romeu Oscar informa o tráfego decolado anteriormente. Circosse, mantendo a linha do litoral a 1.000 pés, passando agora a vertical do farol de Itapuã. Fique atento à autorizada decolagem. Pistão no 7, vento 090 graus, 17 nós. Romeu Bravo, controle. Afastado quantas milhas de Salvador, não recebo o transponder. E já está visual com o CRM de Arminda. Visual. Visual com o local de pouso. Para a descida, o Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, descida a critério, reposto dando 4.500, é isso? X-Ray. 39, reposto 366 para o 4462. Autorizado. Batango Kilo Romeu Oscar decolado aos 1.0, prossiga via linha do litoral a 1.000 pés. Para informação, o helicóptero já liberou a linha do litoral. Chame o controle, 1208, tem um bom voo, Kilo Romeu Oscar. 1208, 208, Quilo Meio Oeste. 17 para 4, meu peço, voa o 366, azul 4166, azul 2359. Controle de Salvador, Quilo Meio Oeste. Quilo Meio Oeste, prossiga. Decolado da 97, material no meu pé, o Eduardo. E o Romeu, que manteram meu pé no corredor, achei a resposta no farol da barra. Portarão o farol da barra, Romeu. Eu controle, acho que a Mike Yankee decolado para Manati, solicita direto no meu pé. Que Mike Yankee, direto Manati no meu pé, resposta afastado 20 milhas de Salvador. Direto Manati no meu, a portarão afastar 20 milhas. Visual com a 190-446-2-1. 446-2, Torre Salvador na frequência 1-9-5. 1-9-9-5-5-4-4-6-3. Boa tarde. Salvador, volta para o nosso Doutor 04-0, que foi autorizado. Autorizado, táxi, reporte na Papá para ingresso. O Oscar até o quilo. Papá para ingresso, Oscar até o quilo. Imaculex 6, frequência livre. Yankee meu bravo, sinal para porto. Yankee meu bravo, frequência livre. Bravo. Autorização de pouso. Ciência, na física do 462. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, Oscar até o quilo. Azul 4462, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 179. Sente, tem livre pouso na 104462. Do 41166, desça para 2506, o ajuste 9090 autorizado, o procedimento RNAV, reporte estabilizado, serve do 366. Desça para 2500, 0010, reporte estabilizado, 66, 4. Papá Lima, Papá Mike, prossiga. Tá mantendo 510? Partiu o palco terra em Zé Quinter. É partiu o palco com o Del Rey, então. Juliette, boa tarde, mantendo 1500 pés, reporte Paripe, informe só o POB. Reporte a bordo, cara. 0100 acionado. Coordenou com o Papa Mike, com o Fila de Rei, passou a passar da área do Estado. É o IGV. Gente. Azul 4462, no solo azul no meia, libere a direita, chame solo 121 na decimal 1. João Mestre, como se chamado para pouso? Piada, vocês têm que ter frequência livre para coordenação com o tráfego. Salvador, vou passar o gosto pelo hotel Kilo. Eu tenho gosto com o hotel Kilo, contato radar, se mantém o jogo 190 na saída Momo. Confirme? Eu matei o voo 190 na saída Momo. 190 saída Momo, acho que eu tenho. Salive da restrição, acho que eu tenho. Que eu toque ele salive. O 2008, bom dia, senhor, identificação. O 08, está em contato radar, 63 milhas do Oeste de Salvador, voo ITAP 46 para a chegada Mari, reposto para a descida. Oscar Mike está em controle. Eu Oscar Mike Yankee. Frequência lisa, a coordenação até o retorno. O 2008 informa o tráfego no sentido oposto, no 3 milhas, manter o nível de voo 180, é um Alfa Charlie 90. Ok, a gente aguarde o ajustamento com o tráfego para iniciar a descida. Ok, o meu Golf informa o tráfego no sentido oposto, mantendo 190, é um Boeing 737. Utilizado o 4166. Azul 4196, torre na frequência no 8.95. 8.95, boa. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4166, final 8 milhas. Azul 4166, continue a aproximação, vai autorização de pouso, pistão no zero. Arda. Sente, desça para o 050. Romeu Golf está afastado 9, 8 milhas da posição coral, serviço radar terminado, chame o controle Yelos na frequência 9201. Salvador, boa tarde, azul 2536. 2536, boa tarde, a sua identificação. Identificou. Romeu, Golf, copiou o controle. Salvador, muito boa tarde, azul 2952, transfere Juliette. Azul 2952, boa tarde, desse mantendo Jô 060, aguardando o procedimento RNAV mais forte. Autorizado ESAP, o azul 2952. Está no interlato, Júlia. O trem de Juliette, reposta a tratar e avisar algum campo. Passará, Júlia. A 2536, mantém o nível de voo 190 na escuta do controle Salvador. Gente, 190. Possibilidade de coordenar com o centro aí todo no meu ponto 019. A 2536, controle. Aí, estou. Está mantendo a Golf 677? Tá, temos agora na praia de Conde. Que vital que prossiga. Que o Mike, Mike Romeu Alfa, e qual é o meu PLB? Vira papá, papá, Mike Vitor Alfa, PLB 02, informa o tipo do equipamento. Gente, copiado é poste Paris. Mike Lima, papá Mike, controle. Na escuta. Qual a posição? Da posição do Del Rey, tá? Qual o código estacionado no recebo? 0242. 0242? Positivo, acrescentando no recebo para o TGL. Gente, quando terminar o TGL, mude o transponder para 0142. 0142, permite TGL mais. Mike Vitor Alfa, você conhece a posição Parite? Três, dois, um, meia, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, 179. Decolagem autorizada, autorizada, 3, 2, 1, para ver, Stranger Juliet. Stranger Juliet, chame torre na frequência 9.95. 18.95, muito grato, Stranger Juliet. Telecordial, boa tarde, o Papa Tango Victor, Índia Juliet. Papa Tango Victor, Índia Juliet, o ajuste 1-0-0, final da 1-7 autorizado, reporte na curta para pouso. Passará na curta para pouso no 7, livrando 1.500, hein, Diogo? Sim. Sou 366, desça para 4.000 pés. 366, 4.000, azul 2952. Desde 216, decolado aos 25, controle agora 120, décima 8, tem um bom voo. 208, boa tarde, desde 216. Salvador, boa tarde, está 3296, passa 1.500 pés na Momo. 3296, contato radar, você mantém o 370 na saída Momo. 370 Momo, está 3296. Cabeceirão no zero. A gente mantém cabeceira no zero, colher a minha 3, por favor. Dois cinco três meia, controle. 2536, serviço radar terminado, está afastado 63 milhas nordeste de Salvador, chame o controle Aracaju, na frequência 1-20-3. 32 do nome, submantém o nível de voo 090. 090, 32 do nome. Possibilidade de voar na flor de qual que vocês dois também? 132, o nome é autorizado. Pode voltar 32 também. Chegamos para o Mike, reporte visual com o Serra em Jacuíndia. Reportar a visual para o dia, já para o Mike. Ocean M3-14, autorizado a decolagem a pistão no zero, vento 090 graus, 17 nós. Autorizado a decolagem, pistão no zero, M62, correção M3-14. Pressão na final do procedimento, pista vista 2008. 08, chame torre na frequência 1-8-95. 295, bom dia, até mais. As 2952, esse é para 2510, autorizado a RNAV, reporte servido 366. 2500, autorizado a reportar 366. Só confirma, onde seria? Justa 9010. 9010, reportará azul 2952. Só 62 eu nomeia, vai atingir o 090. Vou manter o 370. 370, só 62 eu nomeia. Ocean M314, decolado 229, controle agora 120.8, tem um bom voo. Controle 208, boa tarde, 6-3-4. Salvador, boa tarde, Oxanel, 6-3-4, passa 1.700 pés, como totalmente visual. Oxanel, 6-3-4, contato radar, submantendo em vídeo de voo 340, perfil da Momo. Perfil da Momo, Oxanel, 6-3-4, pode manter 340. Para cá, Luiz. Então, 3, 2, 9, a possibilidade de coordenar por aqui? Tem que aguarde. Obrigado. Desvio direita na proa 360. Por quantas milhas? 35. Entendi. Passou 366, tá visual, o 2952. Caso 2952, torre na frequência, no 8995. 2895, obrigado, até daqui a pouco. Torre, boa tarde, azul 2952. 2952, boa tarde, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde informação de pista livre. Sente, é o Vavo Mike, tem frequência livre. Frequência livre, graças a Deus, pronto. 3216 após o desvio autorizado para Bangu. Bangu, aposta, 3216, muito obrigado. Gol 2008 no solo 33, direita solo 121, décima 1. Direita 211, boa. Frequência 1,685, alternativa 25, decimal 4. Azul 2952, agora sim pista liberada, autorizado pouso na 1-0, o vento 090 graus, 1-7-9. Livre pouso, azul 2952. Autorizado, pouso. Obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, 2-1-0, pode ver. Tchau, 2-1-0, foi a vida 366, decida o 0-5-0. Enche do desvio, Chané 63 e no 4. 63 no 4. 2196, Chané sendo Recife, na frequência 12085, alternativa 125, decimal 45. 25245, obrigado e um bom fim de semana. Gol no 620, autorizado a alinhar e manter a 0 no 0. Alinha manter no 0, gol no 620. Controle papapá mais litoral para o Traverso de Paris. Salvo a reporte visual com Serra ainda, Quinta. Operar de volta de Serra, litoral. Do 2, 9, 5. 152 no solo 36, direita solo 121 no decimal 1. 219. Na 3, 1, 4, 5, 5, 6, 6, incrementar a razão de subida? Afirmo. Na 3, 1, 4. Gente. Autorizada de sinal 0, gol no meio 2, 0. Fala 2, tá 3, 2, 3, 5, posso ficar no 0, 1. 3835, boa tarde. Após a rolagem do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter, travesseiro no zero. Boa tarde, ali mantendo zero, após o parque 120, decolado aos 38, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, gol no 620, ó. 104, chame centro resquício, na frequência 1285, alternativa 125, decimal 45. Centro resquício, 2085, secundária 2645. 2545, secundária. Puca Zé Maracaju. Voo na 620, boa tarde, está em contato radar, suba via, saída Puca para o nível de voo 370. Boa tarde, Puca para o 370, voo na 620. Fechando em 6210, desça para 2510, o ajuste no 0 no 0, autorizado o Hernari. 2510, autorizado o Hernari. Mike, Vitor Alfa, a gente vai usar o local de pouso. Negativo visual, passar a 1 minuto e meio do policial. Gente, reporte visual. Visual PLC, o Mike Vitor Alpha. Mike Vitor Alpha tem frequência livre. Desligado, Mike Vitor Alpha. Max Argo, autorizado táxi, por favor, espera da Romeu. No 869, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0, no 0. 4.000 para 10, 8.000. Então, 3835, decolado aos 4.1, no controle agora, 120, decimal 8, tem um bom voo. 308, obrigado. Controle, boa tarde, eu sou 3835. Na 3835, boa tarde, contato radar, se mantém Jô 360 na saída da EL. 360 na EL. São 3216, boa tarde, na chegada da Mari, descida ao 050, aguardando mais próximo procedimento em nave. Tem uma mensagem, são 3216? É o número 3 para aproximação, são 3216. Autoriza o teatro 366. 3718, boa tarde, na chegada da Mari, desça ao nível de voo 060. Passando Juliette Quebec pelo Prossiga. Está colado de Vera Cruz, acionado 01, ficou guarda no transponder. Atendendo para o número 115, para mandar o PQD na Vecina do Aeródromo. Bem, que você mantenha 115, afastado mais ao oeste da ilha, reporte para o lançamento. Então, a linha decola da presente, vento 090 graus, 17 nós, Mike Serra Golfo. Zero, chame centro Recife na frequência no 2085, alternativa 25.45. 2085, 2545. Quebec mantém, escuta, o Gol no 620, cotejamento correto. Mantém o ponto de espera da 10. A gente vai manter um ponto de espera, vamos dar um lugar lá. Diga. Iniciando a curva, Mike Serra Golfo. Afirmo, decolado aos 44, aguarde transferência de comunicações, Mike Serra Golfo. Golfo. Eu informo o tipo de equipamento. Gol 1964, alinhar e manter, cabeceira 10. Ali mantém, gol 1969, 10. Afirmo, 1969.